agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E após muito tempo, finalmente um feriado prolongado para aquecer a economia do setor turístico em Foz do Iguaçu. E a resposta do público, como de hábito, foi imediata. Com ocupação acima de 90% nos hotéis, muita procura nos atrativos e movimentação que beneficia diversos setores da economia da região da Tríplice Fronteira. Para o Parque Nacional do Iguaçu, que espera mais de 30 mil visitantes até o final da tarde de domingo, o feriadão prolongado será também uma oportunidade para testar o sistema de visitação ao parque, que neste sábado está com 18 ônibus para o traslado entre o centro de recepção de visitantes e a trilha das cataratas, prevendo já o que se espera a partir do próximo ano, com a proibição do transporte privativo de turistas no interior da unidade de conservação. Grosso modo, pode-se dizer que o feriado prolongado deste fim de semana abre o período de temporada de verão na Terra das Cataratas, com expectativa de recordes nos meses de dezembro e janeiro nos principais pontos de visitação turística na região. Medidas como a venda antecipada de ingressos através da internet ajudam a diminuir as filas, porém, é bom que os gestores do turismo iguaçuense preparem-se desde já para os períodos de grande demanda previstos para os feriados prolongados do próximo ano e também para a Copa do Mundo de 2014, visando aí otimizar o sistema de visitação e trazer uma imagem mais adequada do destino Iguaçu. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou então nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 16 de novembro de 2013. Bom dia. Embalada pelo turismo e pelo potencial do mercado local, Foz do Iguaçu deve ganhar seu terceiro shopping center de grande porte. Hotelaria de Foz do Iguaçu comemora ocupação acima de 90% durante o feriado prolongado de Proclamação da República. Parque Nacional do Iguaçu recebe quase 11 mil visitantes no primeiro dia do feriadão. Último fim de semana para visitar a Casa Container na Avenida das Cataratas e também a exposição Múltiplo Leminski no Ecomuseu de Itaipu. Zoológico Bosque Guarani, no centro de Foz, vai ganhar onça pintada doada pelo Refúgio Biológico Bela Vista. E não perca também a programação para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 11 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 15 minutos, tempo nublado aqui em Foz do Iguaçu e temperatura agora de 21 graus, depois aí da chuva e do temporal que atingiu ontem a região da Tríplice Fronteira. E aqui uma informação de utilidade pública para você, a Itaipu Binacional está informando que não haverá, excepcionalmente neste sábado, a apresentação da iluminação da barragem, um dos atrativos turísticos da usina. O show de luzes, que normalmente é apresentado nos finais de semana, teve de ser cancelado em decorrência de problemas técnicos. Alguns equipamentos foram danificados com o temporal que atingiu Foz do Iguaçu ontem à noite. E os turistas que compraram o ingresso antecipado para assistir este espetáculo terão seu dinheiro devolvido, bastando para isso dirigir-se ao complexo turístico Itaipu. A previsão do tempo para hoje é de pancadas de chuvas isoladas no restante do dia. Noite deve ter bastante nebulosidade também aqui na fronteira, temperaturas entre 20 e 27 graus. Já para domingo, previsão de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. Tempo melhora um pouco, temperaturas sobem também e ficam entre 17 e 31 graus. Para segunda-feira, previsão de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde, mínima de 19 e máxima de 32. Mas outra informação importante aí com relação aos ventos, não devemos ter mais registro aí de rajadas de vento como ontem aqui na Tríplice Fronteira durante este feriado prolongado. Os aeroportos da região transnacional estão abertos, exceto o aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, que segue fechado até meio-dia em razão das obras em andamento ali na pista do terminal turístico, ou melhor, do terminal aeroportuário aqui de Foz do Iguaçu. Movimento na BR-277 no trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu segue intenso, especialmente no sentido Foz do Iguaçu. Espera encontrar neste momento lentidão no perímetro urbano de Matelândia e também fila no acesso ao Trevo da Costa e Silva aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos falar agora do movimento na Ponte Internacional da Amizade. Quem nos traz as informações é a repórter Thaís Montenegro. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Lentidão para quem se dirige à Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira. Motoristas enfrentam fila para fazer a travessia, especialmente nesse dia, que muitos ainda aproveitam o feriadão para fazer compras no Paraguai. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande. Guilherme. Obrigado, Thaís. E na BR-469, que é aquela que dá acesso à Ponte Tancredo Neves, ao aeroporto e também alguns dos principais hotéis e atrativos aqui da cidade, é preciso estar atento. Temos registro de fila na chegada ao Parque Nacional do Iguaçu. Ontem, mais de 10 mil pessoas passaram pelo parque. A previsão de hoje é de até 13 mil pessoas ali no Parque Nacional do Iguaçu. Então, previna-se, temos trânsito lento agora no acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e muita movimentação na BR-469, tanto na região de acesso ali à Ponte Tancredo Neves, como também na chegada ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Parque das Aves. Na Ponte Tancredo Neves, registro de lentidão na chegada à aduana de Porto Iguaçu. O movimento deve complicar-se ainda mais no período da tarde, principalmente ali próximo ao acesso ao Duty Free. Motorista, tenha muito cuidado ao passar por este ponto aqui na fronteira entre Brasil e Argentina. Movimento deve ser grande também no período da tarde na BR-277, muita gente trafegando no trecho, especialmente entre Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu, e redobre as precauções aí nos trechos de pista simples da 277, especificamente entre os municípios de Matelândia e Santa Teresa do Oeste, aqui na região. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,35 para compra e 2,43 para venda. O peso argentino está cotado a 0,24 para compra e 0,28 para venda. O guarani, R$ 1 compra 1.930 guaranis e 1.830 guaranis são necessários para compra de R$ 1. Já o euro está em alta e cotado a R$ 3 para compra e a 3,25 para venda. Thaís Montenegro, para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 300 mil litros de água por segundo. Uma vazão um pouco abaixo do normal para esta época do ano, mas ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, isso tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, como dito, a iluminação monumental foi cancelada para hoje em razão aí de estragos provocados pelo temporal de ontem à noite, mas todos os demais atrativos estão abertos tanto no Brasil como no Paraguai, com visitação gratuita para os moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. E também aproveite aí, não deixe de conhecer a exposição Múltiplo Leminski, que fala sobre a vida e a obra do poeta Paulo Leminski, que está em exposição ali no Eco Museu de Itaipu até amanhã. Termina amanhã essa exposição, portanto aproveite aí para fazer esta visita. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 20 minutos e de olho no público de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira e também nos turistas. Um grupo de investidores de Londrina confirmou nesta semana a intenção de construir um novo shopping center de grandes dimensões em Foz do Iguaçu. Quem acompanhou o anúncio e a entrega da liberação para obras foi a repórter Thaís Montenegro. Na manhã desta terça-feira, representantes do Grupo Catuaí de Londrina e a Prefeitura de Foz do Iguaçu tornaram oficial a construção de mais um shopping na cidade. Em evento que reuniu empresários de Foz do Iguaçu, Prefeitura, Acif e Codefoz, o diretor-presidente do Grupo Catuaí, Alfredo Cury, revelou as intenções do grupo em Foz do Iguaçu e região. O grupo, que já tem longa experiência no ramo e há 25 anos atua no mercado de shopping centers, adquiriu uma área de cerca de 100 mil metros quadrados e pretende ter um novo empreendimento da rede funcionando na Avenida José Maria de Brito. Segundo o prefeito de Foz do Iguaçu, a rede realizou diversas pesquisas antes de escolher a cidade como um novo investimento, trazendo empregos e capital de giro para a região. Um investimento aí que soma 7 mil empregos diretos e indiretos, 2.500 diretos, e é muito importante, porque esse investimento, ele fez uma pesquisa de mercado na região da Tríplice Fronteira. Se ele não viesse para Foz do Iguaçu, potencialmente ele poderia ou ir para a Cidade Leste ou até mesmo ir para Porto Iguaçu, que já há algum tempo está tendo bastante investimento da iniciativa privada. Sobre o investimento anunciado há poucos dias da construção do Shopping Palladium na Avenida das Cataratas, o prefeito comentou sobre a criação de um novo mercado e a nova competição que surge. Olha, é um anúncio bom esse de hoje. Ele fez uma pesquisa de mercado, diz que tem demanda suficiente para o investimento dele. O outro shopping que nós anunciamos aproximadamente aí um mês também disse que sabia dessa potencialidade. Então nós acreditamos que a demanda não é só de Foz do Iguaçu, é demanda regional. Alfredo Cury, diretor-presidente do Grupo Catuaí, contou como foi o longo processo de pesquisa e decisão de um novo shopping regional em Foz do Iguaçu. A dúvida indagada por muitos de que a cidade não comportaria um terceiro shopping é, segundo Alfredo Cury, negada pelas pesquisas de mercado realizadas pelo grupo em toda a região. E há 3 anos que eu tenho vindo aqui à cidade buscando esta mesma área. Nós fizemos várias e várias pesquisas, vieram mais de 4 empresas de pesquisa para ver se Foz do Iguaçu comportava colocar um grande shopping regional em outra área. E as pesquisas demonstraram aquilo que a gente sentia. Tem que ser uma área central para atender todo o centro, tem que ser uma área perto do Paraguai, que tem 550 mil habitantes, que nós podemos de alguma forma atraí-los para cá, e também um shopping que esteja ligado ao fluxo de saída para Cascavel. Cury também comentou sobre as lojas que irão atuar no novo empreendimento, a infraestrutura e as opções de lazer que o Shopping Catuaí irá trazer para Foz e região. Então, nosso projeto tem 36 mil metros quadrados de ABL, área bruta locável, que será composto por 190 lojas, mais ou menos, sendo 12 âncoras no total. Destas 12 âncoras, uma será um grande hipermercado, um grande centro de diversões, um grande complexo de cinema com 6 salas, sendo 2 delas com a língua espanhol, e teremos 9 âncoras das maiores brasileiras. O Catuaí Shopping Foz será construído com base na sustentabilidade e terá áreas verdes e a iluminação natural como pontos fortes. O Grupo Catuaí é formado por 2 shoppings em Londrina, 1 em Maringá e 1 em Cascavel, sendo inaugurado no início de 2014. O grupo pretende ter o Catuaí Shopping Foz construído e em funcionamento em outubro de 2015. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11 horas e 25 minutos. E lembrando que, se concretizado, este será o terceiro shopping center de grande porte aqui em Foz do Iguaçu. Atualmente, a cidade conta com o Cataratas JL Shopping, que está em funcionamento no entroncamento das avenidas Costa e Silva, Paraná e República Argentina. Em projeto está um shopping do grupo Palladium nas imediações do Trevo da Argentina, bem ao lado ali da Avenida das Cataratas, principal corredor turístico da região, e agora este shopping do grupo Catuaí, que deve ficar próximo à rodoviária, em local de fácil acesso à Avenida Costa e Silva, ao Paraguai, também para quem entra ou sai da cidade. CBN Turismo. E outra boa notícia para o turismo de Foz do Iguaçu foi o convite feito pela Organização Mundial do Turismo, a OMT, ao Instituto Polo Iguaçu, com sede aqui na cidade, para fazer parte da junta diretiva do órgão internacional. Nesta semana, eu conversei com a coordenadora de gestão do Polo Iguaçu, Fernanda Fedrigo, que deu detalhes a respeito desta escolha. O convite veio do secretário-geral da organização. Pesou o fato do Instituto estar nessa situação geográfica favorável pela atuação do Polo junto à MT desde 2010. Então, isso tudo fez com que e a importância do Brasil no cenário atual, né, de turismo. Então, tudo isso pesou para a escolha do secretário. A organização, ela atua na realização de políticas, né, para melhorar o turismo como um todo. Então, só para entender aonde que a gente vai estar podendo discutir, colocar o Brasil também no centro dessas discussões. Uma das prioridades da organização esse ano é a conectividade, é aumentar o número de voos, o número de conexões entre os países. Então, isso é uma das premissas da OMT de ação para os próximos anos. Outra é a taxação de turismo também, né, que ela tá de olho. Outra prioridade que a OMT vai trabalhar é em relação aos vistos, a facilitação de vistos. Então, a gente estando lá, né, dentro da organização e participando ativamente das decisões tomadas, a gente traz a realidade, as necessidades do Brasil também para serem consideradas nessas grandes decisões e na formação dessas políticas de turismo. Além de todo o network, porque você está ligado com gente do mundo inteiro, que nem muitas vezes nem sabem a existência de Foz, a existência da região, e o fato de nós estarmos lá e participarmos das ações da OMT, a gente se conecta com pessoas de diferentes partes do mundo, onde facilita a realização de negócios, realização de acordos internacionais de cooperação. Um exemplo agora que a gente pode trazer é que, junto com a Secretaria Municipal de Turismo, nós estamos buscando que Foz do Iguaçu receba o primeiro observatório de turismo sob os auspícios da OMT, que é assim que eles falam, no Brasil. Né? Então, isso também nos dá bastante visibilidade, né, para Foz. E como é que surgiu essa relação do Polo Iguaçu com a Organização Mundial do Turismo? Porque nós sabemos que não é de hoje, né? Já houve, inclusive, uma reunião da OMT realizada aqui na nossa região? Isso, começou em 2010, quando essa reunião veio para cá, para a Argentina. E, na época, o Faisal fez toda a articulação para que um encontro dos membros afiliados da América Latina acontecesse em Foz. A partir daí começou o nosso namoro e relacionamento com a organização que dura até os dias de hoje. Então o Faisal foi um protagonista aí nesse trabalho de aproximação com a OMT. Palavras de Fernanda Fedrigo, coordenadora de gestão do Instituto Polo Iguaçu, sobre o convite feito pela Organização Mundial do Turismo para que a entidade faça parte da junta diretiva do organismo internacional. Essa entrevista com a Fernanda na íntegra está disponível no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Feriado prolongado de muito movimento nos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu e região. A bem da verdade, o feriadão começou ainda na quinta-feira, quando a fronteira foi invadida por visitantes procedentes da cidade de Cascavel, onde era feriado municipal. O tráfego ficou intenso na BR-277 e o resultado foi o registro de grandes congestionamentos em pontos como acesso à Ponte Internacional da Amizade. Nesta sexta-feira, primeiro dia oficial do feriado prolongado de Proclamação da República, o movimento foi ainda maior na rodovia, com picos de mais de 1.000 veículos por hora no sentido Foz e realização de trabalho especial de prevenção de acidentes por parte da Polícia Rodoviária Federal. Somente no Parque Nacional do Iguaçu foram 10.828 visitantes ontem, isso levando em conta que a expectativa até amanhã é de 30 mil visitantes e este sábado deve ser o dia de maior movimentação na unidade de conservação. O momento é de comemoração também para a hotelaria, cuja ocupação está acima de 90%. E eu conversei ontem pela manhã com o empresário Carlos Silva, que é presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, que confirmou o bom rendimento trazido pelo feriadão. Nesses dias de feriado, de Proclamação da República, dia 15 de novembro, é um dos feriados mais esperados aqui pela nossa atividade do turismo, principalmente hotelaria e gastronomia. E para nossa surpresa, grata surpresa, nós estamos com ocupação de 91% para esses 3 dias. Isso reflete muito no trabalho desenvolvido pela gestão integrada do turismo, no sentido de divulgação do destino, do produto Iguaçu, e também o compromisso dos empresários do setor em manter a qualidade do equipamento e serviços, aliado a um preço muito, muito importante, um preço muito acessível, para que todos possam vir para Foz do Iguaçu. Você citou a taxa de 91% de ocupação, mas essa taxa ela se refere principalmente àquelas reservas feitas com antecedência. Expectativa de que alguns hotéis possam, inclusive, ficar com a casa lotada neste fim de semana? É, exatamente. Aqueles hotéis que estão com suas atividades comerciais em pleno êxito, claro que eles são os que primeiro vão ficar com ocupação melhor. Mas a expectativa é que o número de turistas que vem para Foz do Iguaçu consiga se distribuir para toda a camada da hotelaria, seja de 1 estrela até 5 estrelas. Quando falamos de hotelaria aqui em Foz do Iguaçu, muitas vezes as pessoas têm até alguma dificuldade para absorver o peso dessa atividade econômica aqui na cidade. Somente em empregos diretos, aproximadamente quantos empregos diretos são gerados nos hotéis aqui de Foz, Carlos? Na hotelaria e gastronomia, que são as atividades que atendem o turista, nós estamos com 8 mil funcionários, 8 mil colaboradores diretamente ligados. E se você analisar toda a cadeia do turismo, que envolve também agências e outros, nós estamos com 14 mil pessoas diretamente ligadas a esse setor. É muito importante porque esse número, ele também tem a sua participação na distribuição dos seus recursos na camada das atividades de Foz do Iguaçu e outras atividades, né? Por exemplo, comércio, transporte e outras, para que haja irrigação, né, desse setor, elevando aí a qualidade de vida para todos. E nós observamos que os hotéis aqui de Foz do Iguaçu, nós temos muitos hotéis na cidade, mas também muitos investidores estão de olho no mercado de Foz do Iguaçu em razão aí do crescimento no turismo da cidade. Atualmente, quantos leitos de hotéis nós temos aqui na cidade e qual que é a projeção já para o próximo ano, sabendo aí que já temos vários hotéis, inclusive praticamente em fase de inauguração? Nós estamos hoje com aproximadamente 27 mil leitos, distribuído em hotéis de 1 a 5 estrelas, pousadas, albergues, né? Isso é um volume bastante interessante, mas também para o ano que vem, ou seja, 2014, aí pelo mês de abril, maio, nós deveríamos ter mais 3 mil leitos juntando esses 27 mil. Portanto, nós deveríamos fechar o primeiro semestre de 2014 com 30 mil leitos. É claro que isso tudo vai ter um reflexo na mão de obra, que vai ser mais absorvida, vai ter um reflexo na questão da concorrência, vai ter um reflexo mais amigo de qualidade, enfim, tudo isso vem em benefício, né, de fortalecendo a base do Cine Iguaçu. Para estes últimos dois meses do ano, qual que é a previsão da hotelaria? Para esses já 45 dias finais do ano agora de 2013? A expectativa é que a gente consiga elevar um índice bom de ocupação, para esses próximos dias que antecedem o final de ano. Mas um destaque especial para o nosso Réveillon. Nós já estamos com uma ocupação passando de 50% para o final do ano, que é dia 31, o Réveillon em Foz do Iguaçu. E a gente pretende, com essa movimentação, também estender para os outros dias do mês de dezembro, fortalecendo a ocupação para os números desejáveis, né? Palavras de Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região. Entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. Vamos agora ao repórter CBN em rede nacional. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 37 minutos e nesta semana relembrou-se que há exatos dois anos, em 11 de novembro de 2011, as Cataratas do Iguaçu eram anunciadas entre as sete maravilhas naturais do planeta pela Fundação Suíça New Seven Wonders, organizadora do certame internacional que contou com a participação de mais de 400 atrativos. O anúncio foi recebido com festa em Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e região fronteiriça, tendo visto o envolvimento das comunidades locais na campanha Vote Cataratas, que teve também a participação de ídolos do esporte como Lionel Messi e Kaká. Em alusão à data, a província de Misiones, onde situa-se o lado argentino das cataratas, declarou o dia 11 de novembro como Dia Provincial do Turismo. No processo de eleição das Cataratas do Iguaçu entre as sete maravilhas naturais do planeta, houve uma série de etapas, iniciando com a validação da candidatura, votação internacional para a escolha das 21 finalistas e divulgação da lista definitiva eleita por voto popular. Além das cataratas, foram escolhidas no mesmo certame a Floresta Amazônica, aqui na América do Sul, a Baía de Halong, no Vietnã, a Ilha de Jeju, na Coreia do Sul, o Parque Nacional de Komodo, na Indonésia, o Rio Subterrâneo de Puerto Princesa, na Filipinas, e também a Montanha da Mesa, na África do Sul. Essa, então, é a lista das sete maravilhas naturais do planeta. Juntos, representantes destes sete atrativos estão lançando, nesta semana, a campanha internacional Wonder Love, que vai sortear viagens aos destinos da lista das sete maravilhas naturais do planeta. CBN Turismo. E o Zoológico Bosque Guarani, no centro de Foz do Iguaçu, vai ganhar um novo habitante agora na quarta-feira. É um macho de onça-pintada procedente do Refúgio Biológico Bela Vista, como relata a repórter Caroline Davis. Nesta quarta-feira, acontece a transferência da onça Tonhão, uma das quatro onças-pintadas do Refúgio Biológico Bela Vista de Itaipu, que irá para o Zoológico Municipal de Foz do Iguaçu. A doação não é uma decisão aprovada por todos os lados. Mesmo assim, a transferência foi autorizada pelo IBAMA, visando buscar mais conforto ao animal, que hoje está com 18 anos de idade e pesa mais de 90 quilos. Quem falou sobre o assunto foi o chefe da divisão de parques e áreas protegidas, Carlos Milioli. É um projeto do zoológico, né? Uma reivindicação também dos alunos das escolas municipais, que as escolas municipais elegeram a onça pintada como o animal símbolo do zoológico. A gente apresentou esse projeto à Itaipu Binacional, agradecendo ao Dr. Renato Fritz que nos acolheu com esse projeto, né? E a onça vem cedida. E a importância desse animal é mostrar à população e a educação ambiental esse animal, a onça pintada, né? Que é um predador que está em extinção da Mata Atlântica. Então isso é uma riqueza, os alunos, essa geração que está vindo, poder assistir esse animal e aqueles pioneiros que tiveram aqui, no caso, quando existia uma floresta, que as avós contam as histórias que viam onças pintadas, né? Então para nós isso é um privilégio. A transferência atende ao pedido da Prefeitura de Foz do Iguaçu e o animal, mesmo estando no zoológico, continuará recebendo toda a atenção do Grupo RBV, além do apoio do Hospital Veterinário para eventuais tratamentos da onça. Então tudo isso a gente está aguardando essa liberação, né? Mas a Itaipu Binacional já aprovou esse nosso trabalho, esse nosso projeto, né? Então, para os próximos dias, eu espero que a gente tenha esse resultado da nossa pintada. Como está se findando do ano de 2013, né? Então essa, uma das preocupações foi essa reforma do recinto e tratadores dos animais para dar qualidade de vida para o animal. Isso é uma conquista. 2014 já se tem um orçamento para essa revitalização, né? Então a gente espera para 2014 conseguir, né, concluir as obras, né, e entregar o zoológico conforme a gestão Rini Pereira quer. O felino chegou à cidade como Tonho em agosto de 2007, mas devido ao porte físico mais atlético, logo ganhou o nome de Tonhão. Ele foi a segunda onça pintada trazida para o RBV. Estão convidados, né? O zoológico funciona de segunda das 12, né, até as 17h30, né? Estão convidados, podem, sei lá, né? Tem uma equipe técnica, né, para orientar, que são um biólogo, dois veterinários, seis tratadores de animais, dois estagiários de ciências biológicas, né, para recepcionar e dar todas as informações. Eu convido a população de Foz que passe, conheça o zoológico, né? Eu sei que muitos conhecem, né? Sei que o zoológico, períodos aí, não foi frequentado, talvez devido à segurança, né? Mas o que a nossa preocupação é da qualidade de vida daqui da nova gestão. Então eu convido a população que venha ver essa diferença e venha ver o nosso trabalho. O sêmen da onça foi retirado e armazenado no banco de germoplasma da Itaipu para justamente projetos futuros de reprodução. O trabalho realizado no Hospital Veterinário do RBV mobilizou um pequeno batalhão de profissionais e estudantes. A mudança do animal chegou a gerar polêmica, pois essa história não agradou o vereador Paulo Rocha, que na manhã desta quinta-feira, na Câmara de Vereadores, foi contra a ação e ainda disse ser um crime, pois a onça deveria ir para o Parque Nacional e não para um zoológico. Caroline Davis para a CBN Foz. 11 horas e 42 minutos e sobre essa polêmica levantada pelo vereador Paulo Rocha, nós ouvimos ontem à tarde o vereador para que ele explicasse melhor o que quis dizer. Bem, eis aí o que disse o vereador. Sabe o que eu acho? Eu acho que Foz do Iguaçu teve um vereador que proibiu o circo que vem à nossa cidade de se apresentar com animais, né? Eu acho que Itaipu, ela não precisa de animais como atrativo. Eu acho que Itaipu, eu acho que ela está ofendendo a natureza feio. É um crime o que ando fazendo. Não deveria nem ter bicho lá dentro da Itaipu, né? Se tirar um bicho do seu habitat natural, o que nós temos que fazer é uma fiscalização para saber da onde esse direção da Itaipu, diretoria de Itaipu, trouxe essa onça. Porque a onça tem que ser soltada no Parque Nacional, local dela. E as pessoas falam, não, mas a onça ela está domesticada. Olha, gente, eu diria o seguinte, vou fazer um comparativo rapidinho. Imagine uma pessoa que fica preso lá 5 anos, 10 anos, quando comete um crime. Quando ela sai, então ela não pode viver no meio da sociedade. Gente, já pagou, né? E imagine eu que sou brasileiro, vou fazer um outro comparativo. Eu vou lá para o Paraguai. Claro, eu vou, eu não é que eu não vou me sentir feliz, mas eu não entendo a língua deles, em Guarani. Aí quando eu me acho com a turma de brasileiro, não vou lá dentro do Paraguai mesmo, eu não vou me sentir feliz? Claro que sim, eu vou me sentir em família, em casa. Agora imagine o animal, soltar ele aí no Parque Nacional, no meio das demais onças, o que vai acontecer? Ele encontrou a família deles. Você, né, não acha então que por essa onça ter sido criada em cativeiro, que ela vai ter dificuldade? Não vai ter dificuldade nenhuma. Junto com os outros animais, no momento que se encontrar, ela vai encontrar o seu lar, ela vai se encontrar com a sua família, ela vai se dar bem, pode ter certeza. Não vai ter dificuldade nenhuma, a não ser que não tivesse onça lá no parque, mas tem. Agora, eu acho é um desrespeito total com a natureza. Eu não sei aonde que estão esses ambientalistas que permite, que não fiscaliza. Olha, cadeia para essa gente é pouco, gente. Querer botar uma onça aqui no Bosque Guarani, zoológico do Bosque Guarani, gente já tinha ali. Ali circulam diariamente mais de 500 ônibus. Olha, eu vou te falar, uma poluição ali de combustível. O animal vai ficar estressado. Olha, ninguém merece, gente. Isso é uma cadeia para o animal. Eu fico triste quando vejo um animal preso, seja passarinho, seja o que for, gente. Não, cada animal, cada passarinho, cada bicho que vive na natureza, ele tem o seu significado. Olha, você vê aquela gralha azul, acabou, né? A gralha azul que plantava o pinheiro. Eu acho que não pode, gente. O lugar do bicho é no mato, não na cidade. Isso aí, olha, as pessoas tinham que olhar mais. Há poucos tempos atrás, alguns meses atrás, aí, aquele problema daquela onça que apareceu morta, queriam tirar até o emprego de taxista, motorista de van e tudo. Olha, eu acho que não é por aí, gente. O homem pode viver bem tranquilo, em harmonia com a natureza. Agora, a natureza tem que, ela tem o seu espaço e o homem tem o seu espaço. Palavras do vereador Paulo Rocha ontem à tarde aqui na CBN Foz, e eu me reservar o direito de não comentar, porque algum conhecimento na área ambiental eu creio que todos nós temos, eu, você, enfim, sabemos como funciona o trabalho no refúgio, que não é um zoológico, é um centro de recuperação e reprodução assistida de animais. Sabemos também que animais, como o caso da onça Tonhão, que tem 18 anos, foi resgatada de um cativeiro, não tem condições de se reintegrar ao meio original, enfim, não vale a pena realmente entrar neste tipo de discussão. CBN Turismo. 11 horas e 46 minutos e última chance para quem quer visitar dois dos atrativos que têm chamado a atenção dos visitantes aqui na fronteira nas últimas semanas. A Casa Container, instalada ali na Avenida das Cataratas, na região da Vila Holanda, e a exposição Múltiplo Leminski, em homenagem ao poeta Paulo Leminski, no Ecomuseu de Itaipu. Sobre a Casa Container, eu conversei com o Ralf Smarra, coordenador de comunicação, que reforçou o convite para que todos aqueles que têm interesse nas áreas de arquitetura e design, ideias para aplicar na própria casa, conheçam o espaço e passeiem entre os containers. Nós iremos até no domingo, e aí estamos com uma expectativa bastante positiva com relação ao público, que além de visitar a casa, conhecer os 30 ambientes do projeto, os 55 profissionais que estão lá presentes conosco, vão poder aí participar de uma série de atividades técnicas, com palestras, apresentações culturais, de bandas e músicos locais. Então a programação está bem, bem interessante aí nessa última semana. E se você, assim como eu, olhando de fora, não tem ideia do tamanho do espaço de exposição da Casa Container, Ralf Smarra detalha que as dimensões da casa são inéditas no Brasil. É a maior casa em containers marítimos do Brasil, né? O maior projeto, de uma maneira em geral, que nós temos hoje registrado no Brasil. Então nós conseguimos ali naquele espaço unir 15 containers e formar uma área de exposição de mais de 1.000 metros quadrados. Né? Então realmente, assim, para quem passa ali na Avenida das Cataratas, não tem a mínima noção, não consegue nem imaginar a quantidade de ambientes e possibilidades e propostas dentro da arquitetura e do design que estão sendo apresentados ali dentro do projeto. E como a previsão é de muito movimento neste fim de semana, fique atento quanto aos horários de visitação. Sábados e domingos, a partir das 14 horas até as 22, abre um pouco mais cedo. E aí, sábado e domingo, o ingresso volta ao seu valor de final de semana, que é R$20, também com meia entrada nas mesmas condições. Casa Container, que fica ali às margens da Avenida das Cataratas, na região da Vila Holanda, na esquina ali, bem próximo ao antigo supermercado Chemin, enfim, um local bastante próximo de localizar aqui a partir do centro de Foz do Iguaçu. E também, como dito aí, até amanhã apenas permanece no Ecomuseu de Itaipu a exposição Múltiplo Leminski, em homenagem ao poeta Paulo Leminski. A entrada é gratuita para os moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. E o Ecomuseu de Itaipu fica na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Centro de Recepção de Visitantes da Usina de Itaipu, aberto todos os dias neste fim de semana até às 5 horas da tarde. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos falar sobre a reabertura da Prainha de Três Lagoas, também o início da temporada de verão em muitas das praias às margens do Lago de Itaipu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 54 minutos, e se o tempo ajudar, o Parque Nacional do Iguaçu e a concessionária Cataratas S.A. realizam neste sábado a edição de novembro do Luau das Cataratas, um passeio noturno em meio às quedas d'água, a partir das 8 horas da noite, com a opção de comprar apenas o ingresso para o passeio, ou então a opção de passeio e jantar no restaurante Porto Canoas. Lembrando que a iluminação monumental de Itaipu foi cancelada pelo Complexo Turístico Itaipu para hoje, em razão de danos deixados pelo temporal de ontem aqui na fronteira. E ainda falando de turismo, o projeto Trilha Jovem Iguaçu, executado pelo Instituto Polo Iguaçu, segue com as inscrições abertas para a seleção de profissionais para a equipe técnica e educadores, mas atenção, o prazo de inscrição termina neste domingo, dia 17. Informações no site do Instituto Polo Iguaçu e também pelo telefone 45-3576-7112. CBN Turismo. E o calor diminuiu neste sábado, mas uma opção para se refrescar, não apenas neste fim de semana, mas nos próximos fins de semana, uma opção bastante popular entre os moradores da região nordeste de Foz do Iguaçu, é a prainha às margens do Lago de Itaipu, que foi reaberta após longo período fechado para reformas aqui em Foz do Iguaçu. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Davis. A prainha de Foz do Iguaçu, após ter ficado abandonada por alguns anos com sinais de vandalismo, voltou com tudo para este feriado. A princípio, o que precisava era de uma reforma feita pela Sanepar nos esgotos, que custou mais de R$1 milhão. O presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, falou sobre essas reformas que ocorreram, pois o terminal turístico de Três Lagoas já está aberto ao público. Nesse ponto, o prefeito foi chamado ao Ministério Público para citar um TAC, que só poderia reabrir a prainha se fizesse toda a reforma primeiro da Sanepar do esgoto, que tinha que fazer toda aquela parte de esgoto lá. E a Sanepar investiu ali quase R$1.200.000 em todo o tratamento de esgoto, cortou valeta, fez todo aquele trabalho. Isso levou um período de uns 3 meses, logo após, na segunda etapa, que a gente chama por etapa. Na segunda etapa nós assumimos lá e licitamos uma empresa para que se faça toda a reforma, mas aí não é possível. A reforma lá ia demandar muito recurso. Mas aí foi investido R$150.000 para retomar, pelo menos assim, os banheiros foram todos reformados, com acesso a cadeirante que não tinha antes, a entrada foi reformada, a parte dos escritórios. Então, assim, só falta a parte da frente, quando você entra a parte administrativa, que precisa arrumar aquilo lá, praticamente. Os cuidados da prainha estará nas mãos de 3 empresas, que estão responsáveis pela manutenção, limpeza e conservação do local. Outra importante mudança é que haverá guardas tanto de noite como de dia. Esse foi o grande problema. Não adianta você fechar a prainha 8 horas, 9 horas e ir para casa e deixar o Léo. Então, nós vamos ter pessoas que fiquem à noite, 2, 3 seguranças noturnas diariamente, em todo esse verão e até quanto a gente puder conservar, porque essa é a função da licitação. Conservação, manutenção e limpeza. Essa empresa vai cuidar de tudo isso. E aí nós teremos guardas noturnos e também internamente. O Fostrans estará ativamente cuidando do estacionamento e os bombeiros montarão operações de sinalização nas águas e também irão informar os cuidados com os banhistas. Todas as prainhas lindeiras cobram estacionamento e cobram a churrasqueira. Por quê? Porque o Ministério Público entende que eu posso cobrar isso para fazer manutenção, mas eu não posso cobrar de pessoas que entrem a pé, porque é público, o local é público, você não pode cobrar a pé. Então, nós estamos trabalhando num valor de R$10 o estacionamento, que no estacionamento eu acho que não cabe nem 90 veículos, enquanto que Santa Terezinha comporta 400 veículos, 400 a 500, me perdão, 500 veículos. Então, se a gente não ter o mínimo de organização, o pessoal faz como estava fazendo, colocando o carro em cima da grama, na areia, entra de qualquer maneira. Então, a gente quer ter o mínimo de segurança e organização lá também. O bombeiro tem um papel decisivo ali. Nós tivemos algumas reuniões ali com o capitão do bombeiros e o tenente, e nós tivemos na prainha também 2 vezes. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo? Estão nos orientando. Eles já demarcaram a área que é de banho e demarcaram a área também que é para jet ski, barco. tudo isso. Inclusive tem um pier que foi feito agora, tipo uma rampa, que a Petrobras e a Itaipu fez sobre aquilo lá, que lá vai ficar lá, que depois nós vamos usar para a área de embarcação. Mas, e o que acontece? Eles nos pediram que comprássemos as boias, que é aquelas boias flutuantes, para demarcar, e vai ser demarcado. Nós já fizemos a compra, e eles também já instruíram guarda-vidas. Então, eles vão já instruíram, já fez o curso, já está pronto os guarda-vidas para quando a gente abrir, vai ter um guarda-vida lá também, um ou dois. A coordenação indica que os motoristas que não quiserem pagar o estacionamento no valor de R$ 10,00 possam estacionar ao lado de fora e entrar a pé. Caroline Davis para a CBN Foz. 11h59. CBN Turismo. Vamos agora à programação para a noite deste sábado aqui em Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira. E na antiga borracharia na região da Vila Holanda, acontece hoje a festa Brag Night com flashback ali no local agora conhecido como Camafra. Rock estará em destaque no Zeppelin Old Bar com a apresentação da banda Blush. Já para os sertanejos de plantão, a dupla Xandó e Léo se apresenta no Woods Bar na noite de hoje. Na ONU Music Hall, Raça Negra comanda a noite ao som de pagode aqui em Foz do Iguaçu. E não perca também as opções de lazer no Paraguai e na Argentina neste fim de semana de feriado prolongado aqui na Terra das Cataratas. E chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, dia 16 de novembro de 2013. Programa com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho e Oswaldo Friedrich. Reportagens locais de Caroline Davis e Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Na sequência, você acompanha o programa Revista CBN em Rede Nacional. Fique agora com o repórter CBN.